Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Combo pra vocês, meus caros internéticos, aqui é o Calaveira e está comigo aqui a Melina, Brunão, Yasmin e o Coruja. Aê! Beleza, que maravilha. O mineiro só é solidário no câncer. No câncer, e o pior é que eu entendi o significado. Você entendeu agora, cara? Dessa vez deu pra entender, né? Esqueci, porque... eu entendi porque eles falam, eles viram e falam assim, o mineiro não é só um mineiro, é um ser humano. Aí eu fiz assim... Entendi! Não era pessoal! Mas por que a gente tá falando disso, Calaveira? Ah, é que nós ontem fomos na pré-histérica do Bonitinha Mais Ordinária, versão 2013. Vou falar a verdade pra vocês, depois vocês escutem o Vale a Pena da Pena. Mas eu vou falar pra vocês que a Bonitinha, dessa vez, é bonitinha e é uma tremenda de uma ordinária, né? É uma puta de uma ordinária. É uma puta de uma ordinária. Não é louca que nem a Lucélia Santos. Ela é tão louca quanto a Lucélia Santos, mas ela não é bizarra. Que a Lucélia Santos é bizarra, né? É porque o Bonitinha Mais Ordinária de Lucélia devia se chamar Louca Ensandecida. Louca, bizarra, ensandecida, coringa e ordinária. Não, mas esse agora é uma lourinha que... Ai, ai. Vamos ver de novo, galera. E a minha mulher tava do meu lado. Eu, tipo assim, caguei e andei. Eu virava pro Bruno, né, não, Bruno? Eu virava pro Bruno e falava assim, caralho, Bruno, essa mulher é muito gostosa, velho. Falava mesmo. Isso, eu não tava entendendo. Eu falei assim, rapaz, eu não sei não, mas sei de alguma maneira vai dar errado. Não, a Márcia já tá há 15 anos já, que ela tá acostumada com esse meu jeito especial. Esse jeito fino. Seu jeito a pai de ser. E... O Valaria Pai Internet, com o Jurassic Combo, pra quem está chegando aqui de paraquedas, é o momento em que um Jurassic... Eu achei que você ia falar que... Por falar em apai, o miote não veio. Miote não veio porque, segundo o que ele me mandou um WhatsApp, ele virou pra mim e falou que a logística não cabeu. Ele falou, porque ele está enrolado com os negócios pra poder gravar no próximo dia, que vai ser sexta-feira com a gente. Só que eu tenho que pedir um desculpa, porque o miote não sabe o que significa a palavra logística. Ele usou em outro contexto. Mas ele não tá aqui, né, Bruno? É, isso mesmo. Ele tá no Rio de Janeiro. Diz ele que é estudando. Ah, esse papinho de novo, né? Não, o dia inteiro fazendo check-in na praia de Copacabana, Cristo Redentor, é só isso. Ele fica fazendo check-in posto por posto, né? Chegou de paraquedas, o Jurassic Combo é o momento de notícias bizarras e e-mails ridículos do Jurassic Cast. Então, vamos à primeira notícia bizarra. Eu vou falar a primeira, eu não vou chamar ninguém, porque Yasmin e Melina não me escapam dessa vez. Ah, lá vem. Lá vem mesmo. Eita. Te prepara. E eu vou ler essa notícia agora, e eu tenho certeza que todo mundo que tá escutando vai virar e vai falar assim, então é por isso, porque foi essa a minha reação quando eu li. Homens pobres preferem mulheres com peitos grandes. Ah, é por isso. Só os pobres. Tá aqui, ó. Alguns cientistas acreditam que em tempos de escassez, os homens recuperam alguns instintos primitivos e preferem a abundância. Vai que a fonte seca. E é por isso que eles preferem as mulheres mais fartas, com peitões, quando enfrentam uma crise financeira. Como a minha nunca parou... Eu tô me sentindo esclarecido, não pode ser. Para comprovar esta ideia, pesquisadores ingleses convidaram 266 homens, de ricaços à classe média e baixa, da Malásia, para analisarem as imagens das mulheres de biquíni. A missão dos participantes era eleger as mais bonitas. Todas tinham o mesmo rosto, a única diferença é o tamanho dos peitos. A imagem são essas aqui. Aí ele bota, tipo, o Coruja, aí tá a Melinha, Yasmin e, por último, o Bruno. Quanto mais pobre, maior era o gosto por seios fartos. Os ricos geralmente gostavam mais das mulheres com peitos menores. Eles repetiram o teste na Inglaterra com 66 homens famintos e outros 58 bem alimentados. Dava um pão com manteiga pra 66. O resultado foi o mesmo. Homens com fome preferem mulheres com tetões, enquanto os saciados gostam mais das magrelinhas. Por isso que eu só tive namorado fugido. Exatamente! Vocês duas estão fodidas. Pô, acho que eu vou fazer, vou marcar a cirurgia pra mãe. Eu também. Pô, oh, mas peraí, agora deixa eu fazer uma pergunta. Você já não... então. E o homem que gosta de bunda grande? Pois é, e a abundância? E a abundância? Não, mas aí é porque é o seguinte. É outro estudo que tem que fazer. Né? Aí é todo estudo, assim, homem pop gosta de cu. Que tá na merda, então. Aí, no caso, é homens com peitos grandes, porque dá aquela coisa da alimentação, né? Uma mama e tal, que dá mamar, não sei o que e tal. Tá passando por fome, aí vai lá dar uma mamada, essas coisas, né? Coisa escrota isso que você disse. Você que começou com essa merda. Ah, mas eu vou falar pra vocês que isso foi esclarecedor, porque eu sempre fui um cara que gostei de peitões, sempre. A vida inteira. E a minha vida inteira sempre foi muito merda, financeiramente. Até hoje. Então eu acho legal. Um dia que eu ganhar dinheiro, automaticamente deixarei de gostar de mulher de peitos grandes. Cara, essa pesquisa não faz o menor sentido. Automaticamente, cara. É uma palavra muito forte, cara. É, essa pesquisa não faz o menor sentido, cara. Porque assim, imagina, você, aí você ganha na loteria. No dia seguinte, você vai deixar de ter um gosto? É isso? Ah, não. Ou então você bate uma... o menino, o dono da casa da Playboy. O velho, né? Não é o menino. É. Não é um menino. Não, mas é um menino. Deixa de ser um menino. É um menino. Vai me dizer que ele não Hugh é Hefner. Podre de rico e Hugh só Hefner tem mulher do siliconada. Anos. Loucura. Não, mas aí é porque americano curte peitão, né? É um outro padrão, né? É, aqui ele fez na Malásia, que é todo mundo de passa-fome. Eu sou um passa-fome. E na Inglaterra, que ele fez a galera com pão com manteiga e os outros que estavam com fome. Aí bateu uma xepa mais recheada, foram na magrinha. Foram na magrinha. Os que comeram pão com manteiga sem miolo foram na mais verde. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, entre aqui as nós participantes, que eu quero ver se a galera com fome iria cogitar algum de vocês. Vamos lá. Yasmin, qual é o número do seu sutiã? Eita. Tu não sabe? Não. Eu sei em inglês, porque... Fala, pode falar em inglês. 34D, uma coisa assim. O seu é o D, né? Porque tem, é A, B, C e D. É o D. A 34 é o tamanho da cintura. Cintura não. Tórax, sei lá. Das costas. Seria um 42, 44. 42, 44. Tá. Melina, qual seria o teu? O meu seria um C. Não entendi nada, o quê? Você foi reprovado? Não, o C passa, tá? 6 é 10. Você é bem legal, hein, chamão? Brunão, qual o teu? 69. Delícia. Ai, que nojo, velho. O Coruja, a gente sabe que já fez umas tectomias, então não curte, então não tem problema. Então, acho que só Yasmin aqui que seria mais acogitada pelos ingleses, né? Olha aí, que lindo. Pelo menos ia colar rico em mim, né? Ia só esses fudidos. É. Não, mas ó, dessas cinco aqui que tem na foto, por exemplo, se eu curtisse, eu ia na do meio mesmo. E olha que eu bati um pão de queijo aqui. Caralho, eu achei que isso fosse um outro nome pra Cirilica. Eu ficava pensando onde é o pão de queijo. As mentes poluídas nesse programa. A gente sabe aí, Brunão, tá onde vendo? Onde estamos? A gente descobriu que o mesmo estudo aqui serve pras mulheres bissexuais também, a menina. Que... Mineiro só falei... é solidário no câncer. Vou falar em huge boobs, tits. Vamos falar aqui da notícia fantástica que eu achei no nosso querido Planeta Bizarro. Comediante holandês cria polêmica ao mamar em seio de convidada. Peraí, manda esse link aí, velho. Eu não vi isso, não. Tá aí, cara, na pauta. Tem até o vídeo. Mentira! Cena ocorreu em programa de TV na Holanda. Episódio foi protagonizado pelo comediante Paul de Leeuw, sei lá como é o nome desse desgraçado. Comediante holandês Paul de Leeuw foi alvo de críticas depois que sugou. Eu queria frisar a palavra sugou. Que parente escruta. É escrever pra internet é um negócio, né, velho? É uma delícia, né? O comediante holandês Paul de Leeuw foi alvo de críticas depois que sugou o seio de uma entrevistada durante um programa em horário nobre na TV holandesa. Nossa! O comediante de 51 anos estava entrevistando mulheres de uma instituição que facilita a troca de leite materno quando resolveu beber o leite diretamente da fonte. Vocês vão clicar aí no vídeo. Não, o vídeo já saiu. O vídeo foi removido, infelizmente. O vídeo foi removido? É, já achei o vídeo aqui, Vou mandar pra vocês. Se o vídeo tiver sido removido quando vocês forem ouvir isso, pelo menos o link da notícia tá no post, você vai ver um frame do cara sugando o seio da criatura. Gente, por favor. Isso é... Credo! Isso nossa. É televisão, né, velho? Isso é televisão. Não, Luciana Gimenez tá passando longe disso daí, né? Cadê o João Kleber nessa zona? Não, peraí, vocês não estão... Irmãos, mulheres estão tudo retirando... Exatamente, Bruno, você não tá falando a parada direito. Você tem que falar, inclusive, que as mulheres durante o programa estão tipo aquelas vacas em baia. Estão tirando leite, cara. O negócio é de tirar leite. Se o cara foi degustar, cara, mas não é vinho, porra. Mas ele tinha é leite materno, cara. Isso não é pra beber. Mas você sabe, é pra criança, cara. É verdade, é pra beber. A ideia é que bebam. Pera aí, gente. Quem tem que beber leite materno é neném, o bebê. Velho. O homem é com fetiche. A mulher, ela nem... Gente, mas ele... Pensou. Ela simplesmente falou assim, chega aí, mama aqui, tá ligado? Não, o cara mamou quase do joelho da mulher, né? Porque é o peito caído. Sim, gente. E você vê que ela nem falou assim, não, tipo, ninguém tá nem impressionado. Ele mamou nos dois peitos, inclusive, pra saber se era da mesma safra, tá ligado? Pra saber se tinha o mesmo gosto. É, velho. O mamilo dela tem, tipo, 2 centímetros de comprimento? Cara, eu vou falar de uma coisa que eu vou me arrepender profundamente. Uma mulher até a minha cara, velho. Não é você lá, não. Porque você foi ordenhado, né, no último. Né? Ó, eu vou falar uma parada. Eu juro pra vocês que eu queria saber o que eles estão falando, né? Que, esse é o que? Na Alemanha? É na Holanda? É Holanda, holandês. Não, cara, o cara vai e ela tá na maior, né, velho? A gente tem que falar que na Holanda eles têm uma cultura pra sexo muito aberta. Lá, tipo, as propagandas têm nudez. É muito louco a Holanda, cara. É um país muito doido. Acho que a Holanda é Suíça, se não me engano. Ele gostou mais do esquerdo. Mas ele com certeza pediu e ela disse tudo bem. Meu amigo, você vê no vídeo, ela nem pensou em falar não. Ela simplesmente falou assim, tô doido pra alguém me mame. E vem e mama. É isso. Mama. Aí. Vai na meu grelho, mama. Mulher encontra homem bêbado em calçada e faz sexo com ele. Porra, tchau. Beleza, fetiche dela, ela não tem direito agora também. Mas o trem subiu? Não, pois é, vamos ver aqui. Ele bebeu muito, caiu na sarjeta e se deu bem. O homem chinês caiu de bêbado na calçada e foi atacado por uma mulher que começou a fazer sexo com ele caído na calçada. A foto do ato começando a ser consumado rodou a internet por meio do Weibo, que eu sei lá que merda é essa, rede social chinesa, vou até explicar. Semelhante ao Twitter. Pessoas que passavam pela rua na hora contaram que ao avistar o homem bêbado, a mulher simplesmente abaixou as calças e começou o ato sexual, sem se preocupar com os pedestres ou ao redor. Ela não se incomodou nem com as fotos tiradas. Em poucos minutos, o caso ficou público, com sua divulgação na internet e o homem caído virou piada. Alguns pedestres, inclusive, tiraram fotos com ele, ainda caído. Virou celebridade. Há dúvidas, claro, sobre várias coisas. Será que ele já não se conhecia ou ele estava bêbado mesmo? Afinal, não é fácil estar ali de prontidão e bêbado. É a menina, né, que eu tinha perguntado. O que importa é que ela foi bem desinibida. É isso aí, deu uma cavalgada no pinto do cachaceiro. E eu sempre levei uma vida de abstêmio e tô me sentindo muito mal. Isso agora. Cara, você encontra o Jeremias lá jogado na rua, cara. Então você vai lá e ainda senta na piroga do cara, pelo amor de Deus. É a falta, né, Mel? Essa mulher queria rola na cara mesmo. Rola, rola. Veio da cabeçuda, rola. Quer rola, quer rola. Vocês querem ver o Coruja e Bruno? Vocês sabem que a Melina e Yasmin são duas hipócritas. Vocês querem ver? São. Vou pegar elas duas agora. Digamos que quem estivesse caído de bêbado fosse o Brad Pitt. Ah, meu amigo. Ai, eu morro! Ai, meu Deus! Você vai logo aí, foi mais. Não, mas. Não, peraí. Vamos melhorar aquela vida? Ficou fácil pra elas. Vamos melhorar, Coruja. Por favor, porque essa aí ficou fácil. O mendigo de Curitiba. Aí é Freud. Também já é um caso pra elas poderem pensar, pelo menos. Mas eu ia passar um lencinho umedecido antes, né? Pelo menos botar uma camisinha. E olha que ele, Melina falou, ia passar pelo menos um... Ai, Melina, que nojo da sua pessoa que eu tô agora. Não, eu tô passando lencinho, pô. Pior se eu falasse que não ia passar nada. Tomás, Bruno. Não. Arrasta ele pro peito e bota uma camisa. Bruno Tomás! Gente, não, isso aqui fez à tarde no The Office, que eu mandei isso aí pra todo mundo. Explica o que é The Office. O The Office é o lugar onde eu trabalho, que é um pouco pior do que no seriado. Pouca coisa pior. A APEC usa mascote Senhor Testículos durante campanhas em Minas Gerais. Crianças e adultos tiraram foto com o novo mascote. A ação faz parte da campanha de prevenção do câncer de próstata. Uma campanha da Associação de Assistência a Pessoas com Câncer, vendendo o que falar no leste de Minas Gerais. A campanha é desenvolvida nas cidades de Governador... Mas o que tem chamado a atenção das pessoas é o mascote utilizado durante os eventos de divulgação da campanha. O Senhor Testículos. O também... Cara, parece invenção do South Park, não parece? É, velho, aqueles mascotes que o Cartman fez pra escola lá. Igual o mesmo esquema, né, velho? Mesmo ele ainda pesadelo. É cabeludo, mano. Tem os puta que enroladinho. O mascote é a cara do Zacarias. Cabelo. Olha só. Didi, meu pau. Apesar de causar estranheza entre algumas pessoas, no site da associação, o Senhor Testículo... vulgo escrotinho é definido como... Não tem isso não, deixa de ser mentirosa. O apelido carinhoso dele é escrotinho. Ele é conhecido na galera, né? Não, não esquece que é o senhor escrotinho. Aí, o cara fala aqui, o mascote é definido como alegre, lúdico e muito cativante. É um ser humano, velho. É um ser muito... E alegria para adultos e crianças, homens e mulheres. É da hora, tipo, as crianças tirando foto do lado do saco. Na mãe, minha filha, vai lá tirar uma foto com o escrotinho. Mas não, mãe, eu não quero encostar a minha cara nessas bolas caídas, velho. Gente, mas na nossa época tinha um parecido que era o Fofão, velho. Parecia que... É, foi mesmo, o Fofão parece ter ficado chumba, né? Até parece que a bola subiu e saiu pela bochecha. Engraçado que todo mascote tem as mesmas bochechas do Dolinho, né? É pra ficar mais pronto. O Dolinho é um escrotinho, né? Véi, se você tem um trabalho ruim, cara, pensa no trabalho dessa pessoa que é um saco. Fica... um dia inteiro de saco pra cima e pra baixo. Não, cara, eu vou falar pra vocês que a campanha é muito boa, é pra prevenção do câncer de testículo, que mata a gente pra cacete. Inclusive, você que está ouvindo isso, vou fazer o Jurassic Cast um momento também de saúde. Você que está ouvindo isso, apalpa o seu saco, veja se tem algum nó. Mata a punheta. Não, isso aí, puta que me pariu, velho. Olha aí. Deturpa tudo. O que que tem a ver, caralho? Câncer de testículo, bate a punheta. Não, mas quando você bate punheta, você estimula a próstata e aí você tem menos chances de ter câncer. Nossa, então... Olha aí, rapaz. Não vou ter câncer nunca, então. Pelo menos onde tem chance. Me disseram. Os mão peluda estão salvos, então. Os mão peluda. Então, se você aí, pega no teu um saco... Um beijo pra você, punheteiro. Foto Yasmin tá disponível no site. Pra te ajudar. Aí, então, dá uma palpada nos testículos e tal, vê se tem algum nódulo. E se tiver, procure seu médico imediatamente, que pode ser câncer de testículo. É tratável, não custa nada você pegar no próprio saco. Uma dedada, pô. Uma dedadinha. Não, filha, é testículo, caralho. Não é próstata. Puta que me pariu, velho. Aqui tá falando daquela próstata. Também, cara. Também, tá tudo junto, tá ligado? É num só. Mas eu tava falando do testículo. Porque imagina se esse cara fosse criar outro mascote pra próstata também. Isso eu imagino que seria. Senhor Cozinho. Tá mais perto do cu. Senhor Cozinho. Senhor Rego. Ia ser uma bola redonda, parecendo girassol. Cara, que coisa feia esse boneco, velho. Ah, eu acho ele bonitinho. Ele tem uma carinha bonitinha. Ele é mó felizão. Dolinho Zacarias. Ele é a cara do Zacarias. E botaram uns cabelinhos tudo enrolado nele, velho. Que nojo. Ah, quem é que tem o cabelo do saco liso, mano? Quem? Eu vou olhar o meu aqui. Deixa eu ver se o meu é liso. São crespos. Tô vendo aqui. O cara que teve a ideia disso, ele só pode ter feito assim. Eu tenho certeza que o cara fez assim: velho, eu vou dar aqui uma proposta e eu duvido que nego aceite. Acho que ele bateu uma aposta. Ele bateu uma aposta. Você quer apostar? Olha só, eu vou oferecer. Vamos fazer um mascote que é um saco ambulante. Ele vai andar e ele vai ter o cabelinho crespo e vai ter uma carinha, ele vai ser fofinho, mas ele vai ser um saco. Um saco escrotal, ambulante. Ele não é fofinho, ele inclusive é meio suado. Ele é meio suado, mas ele tem uma cara fofinha, assim, uma cara alegre, feliz. Ele está feliz por ser um saco. Não, ele está feliz por não ter câncer do intestino. E aí o cara falou: vamos fazer esse boneco, vamos cobrar milhões em cima disso e vamos passar essa proposta. Quer apostar? Quero. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas continua aqui a notícia que Carlinhos Brau já, inclusive, já fez o escrotinhozinho que será usado na Copa do Mundo, né, Bruno? Na Copa do Mundo, junto com a caixa e rola. Isso, com a caixa e rola e o escrotinhozinho vinho. E ele, inclusive, está fazendo apelo que todas as pessoas podem tocar, inclusive, o hino do Brasil com o escrotinhozinho vinho e a caixa e rola. Caixa e rola. Esse negócio da cachirola foi um negócio muito escroto, hein? É um negócio que já existia. O cara simplesmente pintou de verde e amarelo e falou assim: olha que legal que eu criei para a Copa do Mundo. E aí o governo foi lá e deu milhões pra ele produzir a porra do negócio. Ah, foi, o governo aceitou a safadeza? Tinha aceitado a cachirrola, só que aí rolou o jogo lá na Bahia lá, e o pessoal bastante educado, bastante civilizado, pegou as cachirrolas e jogou no campo lá, no povo, no campo. Aí a FIFA já começou a querer proibir, entendeu? Já proibiu, graças a Deus. Obrigado, FIFA. E eu queria, velho, se a gente for entrar e falar de cachirrola aqui, o negócio vai ficar feio, velho. Ai, então porra, vai ficar falar, bolachar essa porra desse Carlinhos Brown aqui. Não, vamos falar, olha, por favor. Tomar um processo escroto, velho. Não, eu gostei muito das águas que ele tomou na cabeça lá no Rock in Rio. Porque é um homem safado. Água mineral. Não, homem sem vergonha. Ele me pega uma parada que já existe e se apropria pra ganhar dinheiro. Na maior cara. Na maior... É, porque se ele falasse que estivesse falando a parada assim, não, tô fazendo, sei lá, eu sou patriota e inventor. Mas não era, meu amigo. Ele tava querendo ganhar milhões com a porra do negócio. Ganhou, porque com certeza essa merda foi produzida em massa e vai ficar parada num armazém do governo. Daqui uns 5 anos vai achar essa bosta dessa cachorrola aí. Bicho, é tão cara de pau. Olha, a gente tá falando da cachorrola? Faz o seguinte, bota o áudio desse safado anunciando a cachorrola aí. Não. A minha mensagem pro leitor do Correio Brasiliense, ela começa pela música. E falando em música hoje, o país só fala em música, o país está falando em The Voice. Mas o país, além do The Voice, está falando em Ellen. Ellen, eu quero te mandar um beijo gigante aqui na sua cidade, né? Depois que eu te vi, é a primeira vez que eu estou botando o pé aqui, porque eu vim lançar a cachirola aqui, certo? No Ministério do Esporte. Sonhando com a torcida fazendo assim, ó. O nome do homem e o som do mar. Olha, Brasília, olha o mar de Brasília aqui. Pense bem, o cara faz assim, ó. Nem... E a ola que você pode fazer assim, ó? Ou seja, a gente vai levar o fundo dos mares, né? Para os estádios. O mundo vai conhecer a rítmica do brasileiro através da sua espontaneidade e também da cachirola. Quem é aí? O hino do Brasil, Idiofone. Brasília, hora de dançar ska. É isso mesmo, velho. Que filha da... É muito isso, velho. É bem desse jeito mesmo. Aí ele vem e fala assim: gente, agora olha só, eu vou mostrar pra vocês como vai ser, o pessoal vai torcer. Quando o Neymar fizer um gol, todo mundo vai fazer nem... Nem... É um cara de pau, sabe? A ola. Você tem que ver ele... E a ola? Quando é pra fazer a ola? Ah, como é que é a ola? Tu não viu isso, não? Na ola, não. É nesse esquema do... É a mesma coisa o gol do Neymar? Todo mundo vai fazer tudo... É tudo igual, entendeu? Não muda, não muda. O som da porra do negócio não muda, velho. E ele quer cismar que você vai tirar várias músicas dali, sacou? Se eu encontrar o Carlinhos Brown na rua, eu vou ter essa cachirrola no cu dele. Até o nariz dele afinar. É. Sério, velho. Mas... Carlinhos Brown, que não me apareça na Anime Friends, velho. Caralho, velho. Ele faz o show de abertura, né? Eu vou achar. Olha, eu sempre achei uma covardia que fizeram com ele no Rock in Rio, mas depois de tragar da cachorra, eu achei que foi pouco. E eu faço desafio a ele. Eu quero muito que ele entre no Rock in Rio pra levar as cachorradas na cabeça dele. Eu quero muito, porque o Rock in Rio é agora em julho, né? Não, Rock in Rio é setembro. É em setembro. Eu quero... Entra! Entra, filha da puta! Entra que eu quero ver essa cachorra. A música Água Mineral na Cachorrola. Isso. Por favor. Por favor. Tenta filmar fantasma e descobre que a mulher o trai com o próprio filho. Cara, isso é muito bom, né, velho? Isso me lembra o Batman, o Feira da Fruta. Ele, nós pegamos essa fita aqui, mas ela nos traiu. Ela mostra sua mãe trepando com o filho da puta. É, mas cara, esquece assim. Continua assim. Homem decidiu usar uma câmera para detectar atividade paranormal em sua cozinha. Descobriu algo indigesto. Em vez de um alien ou combustão espontânea, ele filmou indícios de atividade anormal em sua casa. Ai, sua mulher e seu filho, enteado dela, tendo relações sexuais. Olha que beleza. Isso aconteceu lá na Tasmânia, na Austrália. Exatamente. A mulher com 28 anos admitiu à justiça que fez sexo com um enteado de 16 anos. Em ao menos 5 ocasiões. Quer dizer, o garoto tá comendo ela há muito tempo. É isso aí, tá certo. Eu vou dizer que eu me assustei quando eu li a manchete, que eu achei que a mulher tava traindo o cara com o filho dela. Exatamente. Eu achei isso. Com o próprio filho, né? Não, a gente não colocaria essa notícia. Não, pois é. Aí depois que eu vi, eu falei, ah, ufa, beleza. Maravilha. Ah, beleza. Enteado pode. Ufa. Ufa, enteado. Pode. Eu lembro de um episódio do Nip Tuck. Nip Tuck era uma putaria do caralho, aquela terra. Ai, era assim, hein? Adorando uma loura. Aí ele vira e fala assim, porra, meu filho, tá muito escroto. Ele fala uma parada assim pra ela. Aí ela vira e fala assim, ô mãe, olha quem tá falando comigo. Velho, a mãe está chupando o pau do cara. A mãe sai de baixo do cobertor, respeite minha filha. Aí o cara começa a rir, o ator começa a rir, levanta e sai, larga as duas louras. Cara, eu vou falar pra vocês que essa notícia é tão escrota que eu não tenho como desenvolver este tema. Você não sabe nem o que pensar, né? Cara, o que eu me resta é falar pra vocês. Vocês fariam sexo com o padrasto de vocês? Com a madrasta? Aí vem a Melina e as minhas, só se for o Bad Pitt. Não, é muito esquisito. É, cara, meu enteado ia ter 50 anos, cara. Imagina o padrasto. Não, padrasto, enteado, padrasto. Aí agora, vamos lá. Para e pensa, você nessa situação. O que você vai fazer com o seu filhinho? Cara, que resto? Vai virar e falar assim, gostosa, né, não? High five. Dá um high five com o filho e toca a vida pra fazer o quê? É, vai tipo, fazer um... faz de segunda, terça, quarta, 16 anos, quarta, tem uma ereção constante. Constante. A gente conta, a gente que é homem, a gente sabe. A gente contar com 16 anos, o pau não abaixa. É uma merda. É um L, 24 horas. É, um esquadro. Uma merda. A gente, pra fazer xixi, é uma bosta. No colégio é um inferno. Eu já falei sobre isso. É um cacete. O pau não desce. O moleque estava no papel dele. A mulher virou de 28 anos. Não estou defendendo o caso do garoto, mas eu estou falando que é plausível. É. Apesar de ser, né, um menor de idade. Apesar que parece que lá na Tasmânia é permitido sexo com 16 anos, parece? Acho que 16 já é maioridade. É, 16 já é maioridade. Tá. É, então não é um menor de idade, por isso, inclusive, que essa notícia está aqui. Eu acho uma coisa muito escrota, sabe? Eu não imagino fazendo sexo com a mulher do meu pai. Eu também não. Eu vou falar. Tipo, assim, fosse a minha padrasta, uma coisa assim. Entendeu? Será que foi estupro, cara? Ah, foi. Com o homem. Oh. Só se for mendigo. Que nem no mendigo. Eu digo assim, sei lá, será que ela forçou a barra? Tipo, pareceu pelada. Não. Pareceu nua. O moleque tem 16 anos, nunca viu mulher. Já... O moleque tem 16 anos, ele deve comer. Bicho, hoje em dia não tem. Nela, cara, o tempo todo ela. Ai, quer saber? Foda-se, tá? Vai, me come logo. Só para de dar as cutucadas. Aí vai, ela curtiu, aí ficou. Será que o velho tava próximo? Não dava no couro. Isso que eu pensei. O velho não dava no couro. Ela viu o moleque lá. Porra, o moleque tá ali o tempo todo. Todo, tá ligado? Tá ali no banheiro, muito tempo. Batendo punheta. Eu Pai. Acho que foi isso, hein? Pode acontecer, hein? Eu acho que foi isso, hein? Foi um acidente. Ela entrou no banheiro lá, viu o moleque isso. Ali. Ela entrou sem querer, entre aspas. Eu gostei do argumento da Yasmin. Ai, para de me cutucar, vai, vamos logo, vai, me como logo. É sim, Yasmin? O quê? Isso cara, já aconteceu com você? Eu não vou falar mais nada. Você pode falar, porque os ouvintes eles pedem pra que você fale. Você não precisa ficar falando que o pau dele é maravilhoso, é gigantesco, tem casa própria, tem PIS, PASEF, que tem. CPF próprio, né? Com CEP próprio. Tem plano de saúde, você precisa ficar falando essa merda. Você pode falar. Pago até 13º. 13º. Ai, pau do meu namorado ganha 13º. Só um salve pra ele, só um pau. Bom, PLR no final do ano. PLR. Seria mais promíscua no sexo. Pesquisa relacionada está feita sobre homens tatuados. Clique aqui. Ah, depois eu quero ver isso aqui. Ela lê a nota de rodapé. Oh, meu Deus do céu. Um recente estudo realizado nas principais capitais brasileiras analisou que o comportamento sexual das mulheres levando em consideração o tipo de tatuagem que elas têm. Pesquisador E. Mendes entrevistou mulheres em todo o Brasil e chegou a algumas conclusões. Primeiramente, foi possível constatar que mulheres tatuadas gostam mais e praticam mais sexo do que mulheres sem tatuagem, afirma Mendes. Parece que o prazer em sentir dor de alguma forma está ligado à excitação sexual feminina. 73% das entrevistadas que disseram gostar muito de sexo eram tatuadas. E quase da metade delas, sem tatuagem, que adorava o sexo, tem a intenção de fazer uma tatuagem. Olha aí. A pesquisa serviu, né? A pesquisa serviu também para traçar o perfil sexual das mulheres de acordo com o tipo de tatuagem que elas têm. Essa, pra mim, é a melhor parte da notícia. Mas, por favor, ênfase na porcentagem. 82% das mulheres com tatuagem de estrela disseram preferir sexo selvagem. Ok. 42%... Não, pera aí. Calma. Pulou 100%, calma. Assim. Tu tem tatuagem de estrela? Não. Tem vontade de fazer uma? Não. Tem. Ah, vai, continua. Caraca, pior que eu ia fazer. 40, eu tenho um rápido. Muito bom. Que vergonha. Safada. Pior que eu ia fazer, meu. 42% das mulheres com fada tatuada no corpo preferem sexo oral. Também não tenho fada. 96%. Eu não tô entendendo. Não era 100%? Não entendi. Pulou 100% aqui faz tempo. Não, mulher. Isso tudo aqui pode se misturar, entendeu? Ah, essa notícia é a notícia mais sem pé nem cabeça de todos. Não, mas deixa, continua. Todas... Por favor, do Carpe. Não, tudo bem. Eu só tô dizendo assim, não deve ser levado a sério isso, tá? Não. Mas nenhuma notícia aqui no Jurassic Combo deve ser. Não, mas essa foi demais. 96% das mulheres que têm tatuado a frase Carpe Diem são adeptas do sexo no primeiro encontro. Eu tenho Hakuna Matata. Sacou da batata que corresponde ao Carpe Diem. Caraca. Tatuado você? Sim. É a minha tatuagem vadia, porque ela é perto do Brinquedos. Ah, não, é da Pera, ela tem escrito Hakuna Matata onde? Não, tem escrito, é o símbolozinho africano. É mesmo. Peraí, você tem duas tatuagens na perereca? Não. Ué, a pedinha tá onde? É no osso da bacia. Eu não sei onde é esse. É no cóccix, não é? Assim, perto do racho da bunda? Não, é na frente. Na frente? É no Big Mac. É no pãozinho. É na bisnaguinha. No osso da bacia. É Carpe Diem ou é o Hakuna Matata que você tem? Hakuna Matata. Que é a mesma coisa. É verdade. Caralho, é mesmo, velho. É isso aí, beleza. Então já descobrimos que Yasmin transa pela primeira vez. Vambora. Vai lá, continua aí, Yasmin. Yay. 55. Tá, né? Tá hora, né? Mamãe, eu sou uma vadia. Yay. Ah, vai. É que negar, né? 55% das mulheres com tatuagens tribais têm tendência ao lesbianismo. 42%. Cara, sério. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, cara. Não nenhum, mesmo. Nenhum. Como é que isso foi medido? Sério, como é que isso foi pesquisado? Tava na... É moda caralha nessa pesquisa. Tá moda caralha, exatamente. Essa pesquisa foi feita moda caralha. Se é que ela foi feita. E pra mim isso é invenção desse jornalista. O cara escreveu assim, hoje quem é que eu vou zoar? Os pessoal que tem tatuagem. Fulani! Qual é a tatuagem que você tem? Ô, Peixoto? Peixoto, qual a tatuagem? Peixoto, qual é a tatuagem da tua mulher? Tu dá o cu, não dá? Não, Peixoto, qual é a tatuagem da tua mulher? Carpe Diem. Quem gosta de Carpe Diem gosta de dar a bunda. Ô, Zé Wilson, qual é a tatuagem da tua namorada? É uma fadinha. Quem gosta de fadinha, não sei o que. Foi assim, velho, que ele fez, bicho, cara. Bicho, no máximo aí, pra ele chegar em alguma coisa, só se ele foi, tipo, numa região de mulheres da vida e saiu perguntando pra elas. Ele viu essa daqui... 10 pontos pra cada uma e respondeu as pesquisas. É, tipo isso, velho. Não... É a única situação possível, cara, mas não é chegar possível, em algo porque aí. Ele botou as porcentagens, cara. Sim, você vê que as porcentagens dele ele tem menos pra isso, cara. A porcentagem dele... Ele foi jogando lá o dado e foi vendo o que dava. É, as porcentagens cara, dele tem menos cadeira. Sentido que qualquer coisa, porque, tipo, as o gráfico dele é feito em 1000%, tá ligado? Se você isso. pegar aí, tipo, não tem lógica alguma, sacou? Não tem lógica nenhuma. Não, mas o bom é que... O bom não é ter a lógica. O bom é que Yasmin e a Melina ficam revelando as práticas dela durante o programa. Sim, não tô revelando nada, isso. Não, eu falei indignada. Que eu achei que era uma tatuagem de estrela, só isso. Olha aí. Alguma de vocês duas tem borboleta na tatuada no corpo? Sim, é a melhor. 42% das mulheres com tatuagem de borboleta, uma das tatuagens mais feitas, assim, no mundo, já participaram de alguma orgia ou sexo grupal. Parabéns. Ótimo. Aí a notícia segue, tem várias... imagens de mulher de tatuagens e embaixo dizendo as coisas. Aí tem uma mulher com uma flor na bunda que diz que é traidora, um beija-flor que trai por causa da música do Cazuza. Mas cara, as únicas escorpião ou aranha indica doença venérea curada e ou portadora do HIV. Aí Yasmin, você precisa tatuar uma dessa em tu, ó. Mulheres que gostam de se tatuar com dizeres chineses são apreciadoras do sexo masculino avantajado. As únicas que realmente são de vagabunda é o que tá foda-me com prazer na bunda. Quero dar. Quero dar no cox e uma buceta no sovaco. Essas daí estão de parabéns. Eu não, bato palmas pra quem tatua uma merda dessa. Não, pera aí, a mulher não tem uma buceta tatuada. A mulher tem o órgão do alien, velho. Que merda é essa? Tem até os cabelinhos. De lamber um pouquinho. Parabéns. Não, mas... a outra tatuou uma pimenta na buceta, né? Eu ia pegar uma pimenta malagueta e ia passar nesse bucetão só pra ver lá. Ai, ai, ai, ai, tu não queria? Malagueta, tem que pegar é aquela... A do grau 10 lá, grau 20. A Trinidad Scorpion, que é mais forte do mundo, eu queria, que é australiana, eu queria ver ela fazer um negócio desse de novo na vida cara, dela. Cara, foda-me com prazer, eu vou falar a verdade, eu vou ser hipócrita, mas se eu fosse transar com uma mulher que tivesse foda-me com prazer na bunda, eu acho que ia ficar assim meio, sabe? Ah não, Felipe, isso é demais, tá foda. Né? É muito, né? Você já entra com medo. Eita, pô. Homem é preso por se masturbar com salame em mercado nos Estados Unidos. Caso ocorreu acho que depois disso não tem muita coisa que a gente precisa falar. É, após ato, John Allison colocou o produto na prateleira e tentou fugir. Olha que legal. Primeiro a cara do desgraçado. A cara de... Pô, nem gozei. A cara dele. Cara de quem se masturba. Que empataram a foda dele. Sim, mas ele enfiou essa porra no cu, velho. É, não pode ter sido. É isso? Gente, eu não sei, velho. Um homem de 41 anos foi preso na última quarta-feira no estado de Nova York depois de teria se masturbado com salame no supermercado local. Depois do ato, ele colocou o produto na prateleira. De acordo com a polícia do estado de Nova York, John Ellison entrou no mercado, pegou uma peça de salame e começou a esfregá-la contra seu pênis. Em seguida, Ellison colocou o produto na prateleira e tentou sair do supermercado. O segurança chamou a polícia. O suspeito acabou preso. Ele foi levado pra cadeia do condado de St. Lawrence com a fiança fixada em $2,000. Ele fez uma luta de sabre de luz ali e foi ele embora. Ele fez um sword fight, né? Seria o Tarantino. Agora, pelo menos não foi com uma peça de mortadela, né? Velho, se o cara é doente a querer fazer isso, por que não comprar o salame? Vai fazer no anseio do seu lar, já que você quer ser doente, né, velho? Tem que fazer lá no meio do mercado, sacou? Mas o negócio é fazer... E coitada da mãe de família que ia comprar o salame depois, né? Porque o filho da puta botou de novo lá, né? Também tem isso nada aí, creme de leite. É, porra. A mulher vai lá, tipo, com o filhinho lá, pega... Porra, isso aqui tá meio passado, tá saindo um negócio branco dele... Ai. É além do estragado isso aí. A Melina desenvolve a putaria, né, velho? Tem que ilustrar, tem que ilustrar. Homem é flagrado nu com boneca inflável fugindo da mulher. É óbvio por que o Miotti viajou, Brunão. Olha aí, ó. É verdade. O homem foi flagrado correndo de uma mulher, ambos nus, sendo que ele estava com uma boneca inflável. Tem a foto. Vai ver, ela pegou a traição, né, com a boneca. E ele tá no sprint pesado aqui. Não se sabe o que os dois faziam e nem se eram casal. As especulações, claro, já começaram. E usuários cogitam até que a cena pode ser uma jogada publicitária. Outros acreditam em apenas uma brincadeira dos dois. E há aqueles que julgam que tudo fazia parte de uma briga do casal. A verdade provavelmente será bem difícil de ser descoberta, ao menos por enquanto. É isso aí. Você já correu na rua com a sua boneca inflável, a Domingas? Não? A minha? Não, Domingas é o do Miotti. Domingas, velho. Era, tinha outro nome, a minha boneca inflável. Cara, eu não corri não, porque, tipo assim, eu tenho ciúme dela, entendeu? Eu não gosto que ela se exponha por aí. Meu Deus. Mas eu acho que ia ser uma cena muito escrota. Eu nu já é escroto. Correndo com uma boneca inflável debaixo do braço, velho. Sério? Tem necessidade disso, né? Eu tava pronto pra levantar voo. Porque é uma coisa tão insólita, né? Tipo, vou voar, foda-se o mundo. Nu. Uma coisa meio nu. Eu gosto muito do mundo, sabia? Quando eu leio essas notícias aqui no Jogascom. E me arrependo muito de 2012 não ter acabado com essa merda toda. Que triste, né? Tem quem diga que já acabou, né? A gente eu tá acho só que a gente tá na hora extra, só. Eu acho que já foi, já. Já passou, já teve o arrebatamento, já foi quem tinha que ir, ficou só quem tinha que se fuder. Não, fala isso não, filho. Eu quero ir embora, não. Tem a Comic Con em julho. Não. Você não vai pra lugar nenhum, não, cara. Já falei que já foi. A van. Foi. Quem não foi é nós, velho. Passou, entendeu? A van, Jesus bateu na porta, vai, céu, não sei o que, escala. Largo da Vila Prudente, passou reto, ninguém. Da vida pra você só balançar só pra mim. Balança a pema, sacundingo tem. Vamos falar os resultados das promoções, que a gente teve mais promoção do que quitanda, né, velho? A primeira foi o resultado da promoção do Jurassic Park. Não sei se vocês lembram, a pessoa tinha que mandar um vídeo imitando um dinossauro. E mandaram. Ah. E mandaram. O vencedor foi o Luiz Bruet, que mandou, foi ele e o amigo dele, o Paulo, filmaram lá e tal, um negócio muito louco, o cara imitando, acho que é um T-Rex, ou então aquele outro lá, como é o nome dele? Aquele Velociraptor? Enfim, ficou fantástico. Então, Luiz Bruet, você ganhou aí o Blu-ray do Jurassic Park, são os três filmes, lembrando, são os três filmes, e mais a camiseta da InGen, lá da Fiction Corporation. Olha aí, ó. Blu-ray é um oferecimento do pessoal lá da Taverna do Ogro. Mais um resultado, Calaveira, promoção Doctor Who. Isso, e queremos nos desculpar por a gente não anunciar no cast 57 a vencedora, que nós tínhamos prometido que nós iríamos anunciar. A vencedora já estava escolhida, mas nós não anunciamos por quê? Porque nós somos muito bagunçados, então a gente esqueceu. Culpa do Miotti. Culpa do Miotti. A vencedora foi a Andrea D'Oliveira, e ela escreveu: senhores, sei que o doutor é louco por bananas, então o que é melhor que um cupcake de banana com chocolate. Olha aí, Melina. Olha aí. Adorei. Esse daí tá de parabéns. Porra, esse eu curti, hein? Ficou bonitão, velho. Ficou lindinho. Ela colocou o enfeite à tarde em cima. É, ficou lindo. Porra, ficou foda, velho. Eu vou falar que nós temos dois cozinheiros, um profissional e uma que só faz merda na cozinha. Tá pra puta que pariu, velho. O profissional é o meu. Esse foi do fundo da alma. O profissional é o Coruja, é a que faz merda, você já sabe que é. Ela já se acusou, né? Inclusive que vai lançar um vlog de culinária também, né? Já lancei. Concorrência. Estou na produção. Oh, não, eu estou só na produção, mas é o básico do básico. É cozinha pra quem não sabe cozinhar. É, o dela é sério, Coruja. O nosso é esculhambado. Não, mas é, eu também tenho um sério. Ela se torna minha concorrente duas vezes. Mas você não, cozinha, né? Bem. Não é. Tá zoando, pô. Eu tô brincando. Não, mas não é concorrência não, imagina. A receita estará aí no site. Eu vou dizer pra vocês que é muito simples e a foto está ótima, né, Brunão? Ah, excelente. E ela ganhou a agenda lá do Dr. Who e uma camiseta Dr. Who, né? Isso, que nem eu tenho. Eu tenho. Quem exatamente. Eu? Essa peça aí tá brigada, velho. É, o Alexandre. Só o Brunão apareceu com ela, do nada, assim, pá. Alexandre. Chupa, todo mundo. Chupa. Chupa, Calaveira. Chupa. Que isso, velho. Sensualizando, Don't be. Resultado, promoção Top Secret. Essa eu me nego a anunciar. Foda-se, falem aí. você foi ordenhada. Muito chateada com a falta de participação dos ouvintes. Fiquei triste. Não fique, Yasmin. É difícil. O pessoal tem outras coisas pra fazer. Eu fiquei mandando ideias o tempo todo, assim, façam isso, e a galera. E a galera o quê? Mas olha, temos um vencedor, hein? Que ficou bem legal. Ficou excelente, ficou o Calaveira todinho, velho. Personal Ordenator 9000, muito bom, cara. E tá, você tá aprovando que você tá fazendo um joinha no desenho. Isso, e tá curtindo a cara dele de... É... Delícia. Tá e o vencedor, então, foi o João Ricardo Alves de Paula. Vai receber na sua residência Top Secret em DVD, que foi oferecido pelos nossos amigos da Taverna do Ogro Encantado. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Olá, Jurássicos, Brunão, Calaveira, Emiote e Jurassicats. Yasmin e Melina. Jurassicats, desculpa. Tem uma vinheta. É que ela tem uma vinheta particular. Assim. É, ela tem. Você quer falar de novo do pau do teu namorado? Fala aí, vai. Enorme, nossa, ele fala, parece um bicho do alho. Vai, fala aí, vai. Ele tem tatuado, né? Lembrança de Pernambuco. Ela mandou um e-mail pro namorado. Ela viu Alien, amor, lembrei de você. Ah, vou bombar ali, abre a boca, sai com ela. Eu vi o filme Anaconda, lembrei de você. É, meu nome é Guilherme, moro em Embu Guaçu, cidade da Grande São Paulo. Terra da Rui, velho. Tenho 23 anos e conheci vocês e os podcasts em geral pelo Pauta Livre News. Aliás, o Pauta Livre em que vocês participam falando sobre porno chanchada é simplesmente impagável. Muito obrigado. Quero parabéns. Eu falo também que é impagável depois que a gente não participou mais, deu uma caída foda. Ela, oh, Jesus, mas tá depreciando o produto. Cara, foda-se, não é meu? Quero parabenizar vocês pelo Jurassic Cast como um todo. Os episódios hilariantes... Cadê o H? Os vídeos sempre impecáveis. E também pelo Vale a Pena ou da Pena, que talvez seja a atração mais importante que vocês tenham. Obrigado, especial sobre o Homem de Ferro 3. É o 3. Ele gostou, né? Evitou que ele pagasse, desse dinheiro pra essa merda. Sobre o último cast sobre Highlander, esses dias assisti o filme no TCM e pensei em duas coisas. Podia ter um Jurassic Cast sobre esse filme e, como dito no episódio, como podíamos gostar de belas porcarias como essa. Fique bem claro que, embora não seja tão velho, não quer dizer que não conheça e não goste de coisa boa. Ah, já tinha me esquecido do meu primo, é Highlander. O nome dele é MacLau. Jesus. MacLau. MACLAU. Manda foto do RG desse cara, por favor. MacLau Oliveira. Não vou me esticar muito além disso, apenas parabenizar novamente cada um de vocês pelo sucesso. Provavelmente estarei na Anime Friends, olha aí, pessoal. Se puder extrapolar um pouquinho, gostaria de fazer uma sugestão de filme para um programa. Eu não vou falar qual é a sugestão, porque com certeza nós vamos fazer isso aqui, né, Bruno? Pô, bicho, com certeza, cara. Esse filme vai ser polêmico, hein, Calaveira? Esse vai, porque o filme é uma merda. Esse polêmicos, esse filme. Aí ele falou, seria muito legal o Calaveira falando sobre a pureza e a ingenuidade da mulher do filme que a gente vai falar. É isso, fico ansioso pelos próximos programas, abraço para os rapazes e beijo para as garotas, fui. Beijo para você também, seu maravilhoso. Mua. Isso, vai se entregar, velho. Olha, você que tá ouvindo isso, manda um e-mail para essas... Ele vai lá para nível fácil, meu amigo. Você tá comendo fácil, manda um e-mail, qual é para essas... Manda uma gif! Manda uma gif que vai comer barba Sou um ouvinte recente, mas desde que comecei a ouvir, não parei mais. A qualidade do cast é excelente, tanto do ponto de vista técnico, quanto de conteúdo. Fiquei cego há 5 anos após uma crise do glaucoma que me acompanha desde que nasci. E ouvir os programas de vocês reativam áreas do meu cérebro que me trazem de novo a sensação gostosa de assistir os filmes da Sessão da Tarde em minha adolescência. Nem preciso dizer que prefiro os episódios em que as meninas participam. Afinal, para um cego, uma palavra feminina vale mais do que 1000 imagens. Mas me divirto com todos vocês. Continuem com excelente trabalho. Um abraço de um novo amigo, Alexandre, mais conhecido como Magu. Da hora que ele leva, que fofinho. Ele leva uma boa, né? Tipo, ó, Magu. Um apelido bem comum para deficientes visuais. Agora eu vou fazer um desafio, meninas. Sim, diga, desafio. Isso. Eu não vou tirar a roupa, ele não vai ver. Não. Mensagem para o Magu se deliciar. Vamos dar esse aperitivo ao rapaz. Ih, meu, aí não cada vai poder ir pro ar, hein? Vai ter não, que... agora porra, vai. Mas precisa não. Falar que vai pegar o pau do cara, que vai chupar. Minha filha, fala uma coisa, entendeu? Fala uma voz agradável, que inclusive a voz que você falou que não usar não falou nada, porque você ficou com uma voz anha. Olá, galera, meu nome é Felipe, fiquei cego. Eu quase ri quando você falou que ficou cego, tá? Essa voz fanha, porra do cara. Gente, eu ainda tô meio fanha, da sinusite, tá? Desculpa. Eu vou fazer minha voz especial. Oi, tudo bem? Fiquei cego, aí eu rio pra caralho do Jacket. Porra! Eu gostei da sugestão do Bruno. Vamos lá, vou fazer um presente pra ele. Meninas, a voz sensual de vocês não é pra falar putaria. Tão ouvindo? Não precisa. Não precisa. Não, se quiser falar, fale, porque eu vou gostar de ouvir. Mas não precisa falar. Usem suas vozes sensuais. Eu ia falar sensuais, né? Usem suas vozes sensuais. E deem um recado agora pro nosso querido Alexandre. É isso aí, Maru. Eu não sei fazer voz sensual, então vai essa aqui mesmo. Mas continue você lindo como eu sei que você deve ser. Por dentro ou por fora, se você for feio por fora é por dentro, se você for bonito por dentro e por fora, massa pra caralho. Mas enfim, continue vendo com os olhos do coração, que é o que importa. Um beijo. Eu sou uma pessoa tão tapada para falar coisas agradáveis igual a Yasmin. Yasmin, se me desculpe, mas ela não consegue, vocês perceberam? Ela parece um torcedor do Bahia falando. Parece corintiano. Corintiano que torce pro Bahia. Olha, não sei falar coisa assim, tipo assim, pô, se você for uma pessoa bonita por dentro, muito foda. Pô, do caralho também, o que importa é você ver por dentro. Falou, beleza, foto, beleza. Porra! Eu acho que ela funciona melhor roteirizada. Eu acho que a gente podia tentar ajudar ela, entendeu? Eu não vou ajudar ninguém, não. Vai lá, Yasmin. Desculpa, vai lá. Uma vez agora. Faça essa voz sensual com essa... Essa não, voz... Só porque eu tô... Não, pô, tô convalescendo aqui. Isso, vai lá. Então, não, mas voz rouca é muito sensual. É muito... Inclusive, tem um Vale a Pena aí que eu tô mega cicarelli. Enfim. Isso, vai lá. Alexandre, adorei o seu e-mail, continue nos ouvindo, continue escrevendo, e sempre que você mandar um e-mail, eu vou ler com essa voz especial, tá bom, meu querido? Um beijo. Recadinhos do coração. Quase boa, vocês perceberam? Tô quase boa. Tchê, eu não consigo, pô. Mas vocês duas são casadas, sério? Pô, bota uma fé, velho, da gente casar. Imagina, o marido da Melina falou, e aí, vamos casar? Pô, vai, bota uma fé da gente casar. É suave nós casar aí, velho. Que pariu, velho. É isso aí, Alexandre ganhou e vai agora bater punheta que nem um louco. Isso aí, meu querido. Parabéns pelo bom humor com que você leva a sua deficiência, que sirva de lição pra outras pessoas que estão aí com dificuldade na vida, pra ver que o mundo não vai acabar por causa de algum problema. Problema meu aqui. Salve, pessoal. Resumindo, por causa do vídeo de vocês, assinei Netflix e assisti The Office. Tá, qual o vídeo que a gente falou de The Office? Não sei. Ah, aquele da... Já lembrei. Antigaço. Aquele tá na hora do Tchaka que a gente fala das séries, lembra? Das séries, sim. Tô comentando isso porque semana passada assisti o último episódio da série. Ou seja, por causa de vocês, virei fã do The Office. Até mais, amigos, e obrigado pelas excelentes dicas. Observações, tô gostando de participar. Ah, meu Deus, já vem de novo essa porra. Mas é só porque tem peito. É? Pois é. Gente, o Brunão também tem tetas, tá? E é maior que o meu, viu? É maior mesmo. E mais tesudo. Estou gostando da participação da Melina e também gostei de ver o Miotti se soltando no último vídeo. Atenciosamente, Marcos Leno Fortaleza, engenheiro eletricista desempregado. Ô, Dilma! Porra, Dilma! Cadê o Bolsa Família? Cadê? Vamos arrumar um emprego aí pro nosso engenheiro eletricista, cara. Álvaro Aguilera, acompanho muitos podcasts, gosto muito dessa mídia, e tenho que dizer, vocês se destacam. Estou ouvindo na ordem, no momento no cast de Spaceballs, e até agora tenho gostado bastante. Tanto faz o filme, o programa é sempre bom. Dentre tantos outros podcasts que já ouvi e ainda acompanho, o Geroscast tem algo de especial, que funciona desde o primeiro episódio. Espero ver mais crossovers de vocês com outros colegas da podosfera. Sucesso, Jurássicos. Ah, muito obrigado, Álvaro Aguilera. Não falou de onde é, né? Nem idade, nem nada, mas tudo bem. Deve ser da Zona Leste, então, pra não colocar. Deve ser de Cidade Tiradentes. Essa praga. Álvaro, você sendo da Zona Leste ou não, muito obrigado. Continue ouvindo o Jurassic Cast. E quem sabe, né? Os crossovers podem vir aí. Faz tempo que vocês gravaram cast sobre rock brasileiro, mas só fui ouvir hoje. É porque conheci o site faz um ano e só fui me deparar agora com esse cast. Queria dizer que sou muito fã de vocês. De todos os casts que ouço, o de vocês é aquele que eu fico mais ansioso para ouvir. É bom demais. Eu não vejo a hora passar até aparecer o próximo episódio. A análise que vocês fazem é quase como se a gente tivesse um encontro com vocês, tipo um restaurante, porque comer é muito bom. Ah, antes, quero dizer que normalmente ouço quando vou correr. Sim, eu tenho que fazer exercício físico, aliás. Já perdi 6 quilos nos últimos 6 meses. Olha aí, Bruno. Beleza, parabéns. Que inveja. Mas enfim, eu ganhei os 6 dele, inclusive. Mas enfim, voltando ao assunto rock, ele já voltou ao assunto 3 vezes. Eu me matei de rir. Quase tive que parar para correr alguns momentos para gargalhar. Como ouço alto e era de manhã, acho que devo ter até acordar a vizinhança toda. Mas, gente, quando vocês vão falar sobre sofrimento da vida, me quebraram o ritmo. Quase chorei. Mas foi aí que virei mais fã de vocês. Vocês são humanos, têm problemas. Cacilda. Sim, eu evito palavrões. Vocês ficaram mais reais para mim. O dia que vierem para Florianópolis, se tiverem coragem de jantar com um desconhecido, é só avisar por e-mail. Ele bota o e-mail dele aqui. Se ele pagar, eu vou. Eu ia falar com isso agora. Certeza. Pagando a conta, meu amigo. Tamo lá, né? Filho, eu vou. Só não vale pagar Habib, tá? Pagar restaurante. Só não vale querer me jantar. Meu Deus. Tem outro no tipo sentido... de pagamento depois. No sentido Hannibal, no sentido Hannibal. Gente, a Yasmin, ela tem as melhores tiradas. Só não pode querer me jantar. E ela falou isso no final, todo mundo tá calando a boca. Só não pode me jantar. É isso aí, ele fala que também tem uma cunhada aqui em Brasília. Então, meu filho, venha pra cá dar um abraço na gente, dar um aperto de mão pra gente. A gente vai ter muita satisfação de conhecê-lo, como a gente tem sempre, de conhecer todos que nos encontram na rua e tal. Pô, legal, outro dia eu tava andando no parque, levar a Manoelinha no parque, e passou um cara, bom dia, internet, saiu andando de bicicleta. Sério, que legal. Olha só, cara, olha, outro dia eu tava no... Eu não sei se eu já contei isso. Eu tava no Brasília Shopping, tinha ido almoçar, era, sei lá, um domingo. E aí eu tô indo embora, assim, saindo, chegando perto da escada rolante, tô eu, a Carla e o Felipe. E aí tamo descendo daqui a pouco, cara. Brunão! De longe, assim, eu travei, né? Falei, pronto, fudeu. Voadora, é agora avisa. É o tiro. É, o tiro, né? John Lennon, morreu. Eu não vou me lembrar o nome dele, acho que é Márcio. Ele é segurança do shopping, cara, e escuta a gente enquanto segurança tá lá. Segurança do shopping? É, cara, o bicho é maior do que eu de tamanho, velho. Ele é gigante. Aí, cara, ele veio e falou comigo, pô, cara. Não, e o mais engraçado é que ele chegou como se fosse, tipo, mega amigão, sacou? Como se eu já conhecesse ele há 500 anos. E ele chegou assim, e aí, cara, beleza, não sei o que e tal. Aí eu fiquei naquela de tentar reconhecer de onde eu conhecia ele, sacou? Aí eu fiquei olhando pra cara dele. E aí, velho, beleza? Jurassic Cast, velho, pô, não sei o que. Ah, pô, beleza, pô, que legal que você escuta o programa, não sei o que. Mas enfim, é muito engraçado isso, assim, a gente começar a ter esse reconhecimento, assim, esporádico. Espontâneo no meio da rua, espontâneo, né? No meio da rua, cara. Porque a gente não faz noção de onde chega esse programa, né, cara? E esse assim, até agora tem sido a melhor recompensa, esse reconhecimento, esse retorno dos ouvintes. Quando chegam pra gente, assim, cara, eu gosto muito do trabalho, não sei o que, chegam empolgados. E, assim, a gente fica até meio sem jeito, né? Não sabe como lidar e tal. Então, assim, queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail. A gente teve outros vários e-mails aqui que a gente não conseguiu ler, porque tem muito e-mail que chegou esse último mês. E, enfim, Anime Friends tá aí. Se você é de São Paulo, cara, e quer ir lá conhecer a gente, vamos tá todo mundo lá. Vai ser incrível. A gente vai ter dois dias que a gente vai estar lá. A gente conta com a participação de vocês, a gente conta com a presença de vocês. E queria fazer um pedido aqui. Se você escuta o JurassicCast pelo feed, se você baixa pelo iTunes, eu queria pedir uma coisa aqui pra você. Se você é fã do JurassicCast, se você gosta do JurassicCast, se você curte a gente, eu queria pedir que você entrasse na loja de podcast lá do iTunes, procurasse o JurassicCast e fizesse uma avaliação lá. Dá a sua avaliação, tem as estrelinhas lá, você vai botar as estrelinhas. Se possível, se você gostar mesmo da gente, dá 5 estrelas. Isso vai ajudar a gente a divulgar o programa, porque ele vai aparecer mais na capa do iTunes. Os podcasts com mais likes, né? Enfim, tiverem uma melhor receptividade, eles vão ficar lá na capa do iTunes. Então é uma forma que vocês têm de dar incentivo pra gente também. E se puderem, tiverem um tempinho de fazer uma mini resenha lá também, a gente agradece, beleza? Jurassic Combo, é, tá certo. Anota na mão pra você não esquecer. Velho, demônio. Isso não é de propósito, velho. Não, não é, é velho. Ele cola um post-it na frente do monitor. DTH. Ei, uma pergunta: quem é que consegue arrotar e peidar ao mesmo tempo? Eu acho que não dá. O Shrek. Oxi, mas... Ah, sim. Chegar em São Paulo, a gente descobre. Eita. Caralho, essa viagem pra São Paulo vai ser uma viagem de descobertas, né? Descobertas, disputas. Isso é uma coisa linda. Assim. O Brunão virou pra mim outro dia. Avenida Augusta que me aguarde. Foi o que ele falou pra mim. Vai lá, a Melina vai levar ele lá, né, Melina? Levo, faço a tour lá. Eu quero ir no Largo 13. Já disse? Bicho, eu nunca fui em São Paulo. Eu tô. Coruja. Oi. Não cola com a Melina. Isso muda. Pede. Isso aparece. A casa que ela mora aparece todo santo dia no programa lá do Marcelo Rezende. Eu acho melhor agora. Vamos lá, comandante Abelto. É DG, é todo santo caminho. E Ponte Vermelha, passa lá, passa por. A gente pode não ir lá. Na casa dela? É. Não, pode, é só pra tu não colar nela, porque ela é bonita. Opa, ah, um traveco. É um então. Enorme. Ela é bonitinha e tal, aí pô, a mulher me grande. Chamou, né, vou lá, tenho que ir e tal. Eu gosto. Questão de educação, né, pô. Isso, exatamente, né. É com educação aí, caralho, né. A Yasmin tá ferrada que ela vai dormir aqui. Que bom. Se tiver tiroteio, é só se jogar no chão, tá? Vai dormir debaixo de bala. Vamos lá. Ei, eu me jogo contigo e expulso teu marido da cama. Não quer nem saber que eu não morro só. Esse homem vai ficar nos céus. A samba de preto velho, samba de preto tu. Chama de safada. Piranha na cama. A cultura é a cara de vocês. O gosto parou aí, né? É a cara das duas, essa música. As duas vão cantar. Deus me livre. Anime Friends, Clavira. Que é? Anime Friends. Essas duas vão cantar isso lá no Anime Friends. Nem a pau. Não, pode não, que lá tem menor de idade. Ah, é verdade. Eu já pensei tanta coisa pra essas duas lá no Anime Friends. Nenhuma valeu, porque é tudo menor de idade. Não, você sabe que. Não, vamos fazer dar uma causada lá no metrô, né? Ah, no metrô. Metrô? Metrô. Bota as duas de biquíni no metrô. Você e... é louco, do Polidense, né? Ah, tá. Oh, na hora, certeza. Polidense, Corinthians e Itaquera ainda. Pra ficar pesada. Nossa senhora. Sabe que a gente vai ser obliterado no metrô, né? Elas duas tipo, vão entrar e vão ser feitas em pedaços. É nada, rapaz. Mas... Sabe piranha, assim, que você bota no rio, assim, aquela ossada? Assim, só... Sai. Sai aquele osso branquinho, assim. Mas pra quem não entendeu, o Bruno Tomás é o marido dele feliz. Ele vai escutar isso aí. Ah, esse aí. Essa noite, eu acho que eu vou dormir no sofá nessa segunda-feira. Eu acho que depois que esse não, dá pra consertar ainda. É só dizer, não importa se que a gente fosse solteira, pronto. É, mas não. Outros tempos, né? Uma realidade. Não. Hipocrisia das duas. Eu falei na situação atual. Se fosse o Brad Pitt que tiver. Ou melhor, o Bruno, como o Bruno falou, e se fosse lá o mendigo lá de Curitiba. E aí, Yasmin? Não, tem uma rola pra me satisfazer em casa, por que, é que eu vou procurar no meio da rua? Meu Deus, tô... Aí garantiu a dormir na cama, debaixo do edredom quentinho. Quer dormir na sala, você tá vendo? Não, é uma alternativa, digamos, uma realidade alternativa, pô. A fim de quebra, você acabou de ofender o outro lá, porque... Quer dizer, então, que aí a Melina não tem uma rola pra satisfazer. Não, ela estava falando com outra alternativa, ela fosse solteira. É, lógico, tô falando assim no mundo bizarro, entendeu? Você passa pelo portal e entra no mundo bizarro, a Melina bizarra, que deveria ser a Melina Santinha, entendeu? Bizarro. Vem cá, Brunão. Eu acho que a gente vai ter que mudar o nome do programa. O pau do namorado da Yasmin é fantástico. Acho que a gente vai ter que mudar o Jurassic Combo, essa mulher ela faz fala isso. Pau dele. Você percebeu isso? Sim. Você percebeu, Cruz? Todo o programa. Virou. Aí, tá recorrente, realmente. É, aí que é o pau do meu namorado, não sei o quê. E E o namorado dela, a cara de paspalho, todo mundo entra no Facebook e falou assim: que merda, velho. Para de me perguntar da rola do meu namorado, então, se ninguém quer saber, ninguém, cara. Ninguém perguntou da rola dele. Ninguém perguntou da rola desse passado. Você que já vai falar de novo. Ah, meu namorado é roludo. Aí é. Sei que. É, deixa ele mesmo. Eu quero saber, ela vai ficar lá na Anime Friends assim: oi, gente, tudo bem? Eu sou Yasmin de Jurassic Cast, meu namorado tem um pau que me satisfaz. Ela vai com a camiseta, assim, né? Tipo, isso! Com o rolão desenhado. O rolão que dá a volta, assim. Eita, acabou. Aí, tipo... Bruno, você vara noites de edição pra fazer lobby do pau do namorado da Yasmin, Bruno? Eu já cortei essa merda, tem... acabou na hora que eu falei Bruno Tomás. Não, parou, não. Tu vai deixar essa que fala. Mas vai ter o rolão, vai ter que fazer a propaganda do rolão. Ai, mas eu preciso parar de falar essas coisas, que aí você atrai com mole. Já, não. Tem só as piranhas. Pior é que a pessoa vai começar a se achar, entendeu? É. Ok. Ai, é mesmo. Entendeu? Vai. Porque no último o Calaveri já ficou incentivando. Mas Calaveri e Diogo Braga, qualquer pessoa que tem um pinto grande, ela tem que se anunciar, ela tem que deixar bem claro que ela. Não, eu falei. Não, foi o Diogo que falou. Eu não falei nada disso, não. O Diogo falou. Que é um complicado do caralho, fica falando que todo mundo tem um pau pequeno. E as pessoas. Todo mundo não. Você. Você só falou de você, tem um pau pequeno, é verdade, é. É, e você que foi tocar nos assuntos. Você inclusive falou do Vivaco e tudo mais. Isso, foi verdade. Mas não precisa ficar contando, meu filho. Se tu quiser saber, escuta o outro programa. Então tá bom, desculpa, viu, minha pessoa aí. Sim, por falar no Vivaco, ele vai pra São Paulo. Aliás, ele mora lá, né? Eu sei. O cara tem pão grande, olha como é que a mulher fica. Ai, ele vai estar lá. É, isso que eu tô falando, rapaz. Não, é porque eu sou uma fã. É, eu sou uma fã. Do quê? Da rola. Engenheiro eletricista é tipo o cara que repara lâmpada, essas coisas aí. Cara, eu não sei o que faz um engenheiro eletricista, mas é importante. Mas tem a palavra engenheiro, é importante. Meu marido é engenheiro eletricista. Quem é engenheiro eletricista? Meu marido. Ele é engenheiro eletricista, robotista, de automação, alguma coisa assim. Eita porra, Dani. Você é um nerd do caralho. Mas ele é, viveu então, hard. Gente, arrumar um emprego aí pro Marcos Lênin em Fortaleza, hein, Torinho? Arruma, fala aí que teu marido aí. Ele começou a assistir o The Office e eu parei, velho, depois que eu comecei a trabalhar no The Office. Eu chegava em casa, assistia a série e parecia que eu ainda tava no trabalho. Falei, não. Você também fica parado olhando pra tela, assim, olhando pra câmera, igual no série? Fico, se tivesse uma câmera eu ia ficar olhando e arrumar o cabelinho, assim, sabe? Aí aparecia a louca, mostrava o peito. O emprego da Melina é um barato, depois ela vai contar um dia aqui. É, vai dar. É uma saga. Mas é o mesmo cara. É, porra, Marcos Leno, de novo. Ah, o mesmo cara? Ih, olha aí. Não, é que ele esculachou Yasmin. Foi, eu li. Ele disse que eu tenho voz de criança. Pior que eu tenho mesmo, não posso falar. Mas você tem voz de criança, filho. Desculpa. É foda. Queria a puberdade na minha vida. Você teve puberdade, mas não cresceu o saco. Vai fazer o quê? Talvez não engrossou. Droga. Cresceu os peitos. E tem gente que acha que eu tenho a voz mais sexy da podosfera. Vai ver, né? A vida. É algum pedófilo. Pedófilo. Droga, eu estou influenciando CP. Vamos lá, tem... Yasmin, tira a porra desse seu negócio aí de cima aí pra eu poder ler o nome do cara direito. Que negócio? Seu cursor tá lá em cima, véi. Aí... Vamos lá. Então agora tem e-mail aqui do Álvaro Aguilheira. Acompanho muitos podcasts e gosto muito dessa amiga. Muito obrigado, caralho. Filha de uma... Eu não vou ler mais porra nenhuma também, não. Manda a Yasmin se fuder aí, manda ela ler. Não, foi a Yasmin, eu não foi o Calaveira, não. Fui a Yasmin, porra. Fui eu que deletei, calma. Tenho mais nada. Depois fala que a gente não pode xingar gordo, né? Era o cursor rosa, velho, que era eu, que deletou. Eu. Quer ver? Vou deletar. Ó, vai aparecer de novo. É o filho da puta. Yasmin, então você me perdoa, viu? Você me desculpa do fundo do coração, não. É porque o cursor que marcou aqui era rosa. E o seu é o rosa. Ok? Você me desculpa aí, viu? Começa de novo. Quem que é o meu? Ela? Álvaro Aguilheira. Acompanha muito. Isso aí, vai ficar todo mundo agora brincando. Caralho, de botar os cursores. Vou derrubar vocês todos do Gmail. Que é pra ver a cor. Qual que é a cor do meu? Eu não sei a cor do meu. Verde, mulher. Verde. Oxo. Ó, quem botar o cursor aí vai ficar na geladeira e não vai gravar mais. Ai, que você é mal. Pra não gravar 1 milhão de episódios. Que pariu. Você é ruim. Bicha má, você é a bicha má no fundo desse coração.